de Alfa Anuja Bravo. Anuja Bravo, prossiga. Agora, Pantano na Vertical de Valéria com Chinoinha Amaro saborizado direto. Chama a torre agora 118-95-510, Anuja Bravo. Obrigado, 118-95. Papão Romeu, Tânia de Abraão, prossiga. Prossiga, Valéria, afastado 4 milhas da Yamaha. Mantendo 103. Prato em Salvador, 210 graus, 05 nós. Ajuste altímetro no 096. É parte de solo controlado em Rimar. Prato em controlado, Tânia de Abraão. Boa tarde, o Oceanerna 254. Bere à direita, via Charlie, chame o solo no 21, decimal 9. Ok, vai liberar a esquerda, confirmando. Não copiei? É, liberar a esquerda na Charlie 219, 6356. Confirmo. A próxima esquerda, via Charlie, chame o solo ao liberar em 1219. Não, pelo menos tinha falado à direita, porque é meio confuso aqui. É, esquerda, Charlie 219 após 6356, obrigado. 5177. Autorizado 360, Pedro 44 para o Rio, São Dumont. Levada 28, eu mantenho a reta de decolagem 2510, após Israel, Leda de Leve. Ouro 208 e 5177, código Oceanerna 204. Obrigado. Confirma, chama minha 3356. Tá com Índia, parte principal, remoto no 3. Índia, parte principal, remoto no 3, Gol 962, reassume na proa de Usan, 2000 pés, 2016, autorizado LS, 962. Usan, 2016, autorizado LS, 962. Passo próximo a fonte, terra da 22. Pronto. Gol 1864, autorizado ingresso e decolagem pista 28, vento 280 graus, 04 nós. Autorizado, ingresso, alinhamento, decolagem da 28, 1864. Quem está voltando já bravo, considere falar os 3-0 livre corte. E marquemos o novo a posição bomba. O 2771 completa sinal ILS, chama a torre agora, 118-95. 118-95, boa. Boa. Localizadores, boa tarde, é o 2771 da Azul no localizador. Salvadores, o 2771. Azul 2771, continua a aproximação, agora autorização para pouso, ajuste altímetro no 0 no meio. Agora autorização para pouso, o 2771. Controle Salvador, é o Michael Smart. Liga. Aqui, amigo, vamos fazer um pouso aqui no Serra Whisk Delta Lima, ok? Pouso Serra Whisk Delta Lima, frequência livre, coordenação local. Mike Golf Mike. Muito obrigado pela palavra. Patrulha com 1864. 1864, sobe 350. a saída Aron Vigilante 1864. Ok, subindo 350, foi informado para manter a proa até 2500. Confere, pode sair da Aron. Ok, manter a proa até 2500, depois da Aron? Na saída Aron, 2500 saída Aron. 2500 saída Aron. Autorizado pelo uso pista 28, vento 220 graus, 0 menos. Autorizado pelo uso do 277 no andar azul. Estabilizado 962. Controle 962, estabilizado. 962 completa sinal, chama a torre 102 do Magri. Aguardando pista livre, ajuste altímetro no 0 no meio. Pista 6 agora. No 2771, no solo 134. Iberia esquerda, via Eco, solo 121, decimal 9, antes de ingressar no ataque sem alfa. Eco 219, antes da alfa, 2771, no batalha. Gol 9962, tráfego avistado, autorizado pouso, pistola 0, vento 210 graus, 0,59. Só confirmando, autorizado pouso, pistola 28. Autorizado 2192. Visual acompanha gol na final da pista 28? Afirmativo. Após o pouso do tráfego, autorizado alinhar e manter a pista 28. Ok, após o pouso, vai alinhar e manter o 28 para o céu. Solo, o gol 2067, foi de ataque com 172 a bordo, 3:40, Galeão. Confirmação na fila? Galeão. O 2067 foi autorizado via parte principal, site 3 Juliette, alfa, ponto de espera 28, chame torre 1 no 8, semana 5, ajuste 8, semana 0 no meio. Posso 0 no meio, autorizado o táxi, passe Juliette, alfa, ponto 28, torre 18, de 8, obrigado, bom trabalho. Bom dia. 18624, chama Recife no 26085, alterno no 2545. Seguimos com Recife no 2085, 2545, uma boa tarde, leve na guarda. A 962 no solo, aos 37, libere a próxima esquerda via Charlie, solo 1, 2, 1, decimal 9. Charlie, 1, 2, 1, 9. Caso nada de pronto, a 28 para você. Salve, boa 962. Boa 962. Ingresse na Taxi Índia, parte principal, portão 07. Índia, parte 7. 1-0, 1-6. Decolagem autorizada no 28. Sim, na decolagem para você. Papa Tango Juliette, Bravo Delta, decolado aos 39, mantenha para o outro 2.500 pés, sob controle 208. Mantenha para o outro 2.500, chamará o controle agora 208, Bravo Delta. Controle, boa tarde, Papa Tango Juliette, Bravo Delta. Prossiga, Juliette, Bravo Delta. Decolou da 28, está na sua escolta. Chama de Leste Bravo Delta, ciente, prossiga conforme autorizado. Ok, Bravo Delta. Estamos em Juliette Bravo Delta, está em contato com o radar, submantenha o nível de voo 100 e voe direto Elefa. Ok, direto Elefa vai acender uma centena, Bravo Delta. Gente, o Charlie 254. Devido às aproximações, eu acho que vai ser bem provável a pista 1-0. Você pode dizer um motivo para ajudar o controle? Não, vou estar atrasado, porque está aí mais rápido, mas é, pode deixar. Vamos para 2-0. Entendi. Controle Salvador, o azul 2719. 2719, na sua identificação. Identificou, passando a posição Car 160, informação para passo, eu preciso voar direto à posição Anto. Azul 2719, está em contato radar, 71 milhas nordeste de Salvador. Foi para a posição Anto para interceptar a chegada de pit KNH1096. Chame quando pronto para a descida. Estamos voando o Anto com o reportarei no ideal, o azul 2719. Voo 2067, autorizado, decolagem, pista 28, vento 240 graus, 05 nós. Tive decolagem 28, voo 2067. Vai que você deixa o meu. Cruzando próxima fibra. Aqui, Juliette Romeu, mantendo 510 AGL, voe direto de Arruiz Delta Lima, reporte nacional para pouso. Apenas segue seu modo alfa. Seu transponder não recebe o modo alfa. Cliente, está atingindo 556 agora. Vai fazer um teste no equipamento. E será apenas um TGL no Del Rey para continuar sobre voos em Salvador, mais Juliette Romeu. Cliente. Tenha o eixo de decolagem até 2.500 pés via Irumi, na Uniforme November 857, Transponder 5155 e no controle 120 decimal 8, Oceané 6213. Oceané 6213, o pensamento está correto, por gentileza, altere a subida da El Leda após o direto Irumi, onde intercepta a rota. Gente, da El Leda direto Irumi. Para o táxi 2549 a bordo, 4 horas, alterna Campinas. Reporte para local de sobrevoo. Ok, estou mantendo 5 milhas afastado do dentro da decolagem, é o que eu estou falando, estou montando na bordo. Thank you. O controle, o 2067, está mantendo o processo. 2067, contato radar na decolagem, sube mantém o nível de voo 1-0-0, subindo restrito até o nível de voo 1-0-0, está presente, voe direto Leda. Está presente, voa Leda, 15-4000, naquilo Zulu. Naquilo Zulu, tem condições de voar direto à posição Zan, interceptar e completar a final do procedimento ILS Zulu pista 28? Sim, Nacio, tem condições. Direto Zan, Lima Cruz Zulu. Gente, se possível, mantenha a velocidade para o sequenciamento desde até 2.000 pés, KNH1-0 no meio. 2.000, mantendo a velocidade Lima Cruz Zulu. Serra Bravo, confirme o transponder. Serra Brava, acione código 0125. Mike Juliette Romeu, cheque seu transponder, ainda não recebo o modo alfa. Checando, Mike Juliette Romeu. Controle Salvador, passaria 2230. Passaria 2230, acione identificação. chegada à pista autorizada, desse avião nível de voo 050 QNH1-06. 050-06-2230. Papa Serra Bravo, cheque seu transponder, correção. Agora recebo o seu modo Alfa, cheque seu modo Charlie. Controle o azul 271, tal ideal de descida. 271, desce até o nível, desce até 4.000 pés, QNH1-06. 4.016, azul 271. 1067, GoPro 160, desvio de informações por 15 milhas. 7 Gol 2067, após desvios, voe líder. Após desvios, líder. Subida da El, Leda B10, B-Up, Zulu 44. 5421 no transponder, controle 120 decimal 8, informa que após a colagem manterá por 8 a 2500 pés. Autorizado, decimal 340, decola 22, por vez. Da El, Leda B10, B-Up, Zulu 44, 5421, controle 208, após a colagem manter 8 a 2500 pés. 209, correto, chefe, para posicionamento. Salvador, boa, 3804, Tapapá. 3804, acione identificação, chegada CARI autorizada, desça até o nível de voo 120, altímetro no 0, 16. 120, chegada CARI, 0, 16, 3804. Voo 2067, livre da restrição, supa para o nível de voo 340. 340, estamos livres da restrição, voo 067. Por mais ainda 8 filhas, mais ou menos. Controle, autoriza voar direto conquista da presente, para mudança, a tarde alterar 255. Bravo Delta, mantenha alerta. Ok, Bravo Delta. Aproando letra 2067, show. Gente. Torre Oxa 6254, pode chegar a 28, pronto. Xanã 6254, está autorizado a decolar da 28, o vento 230 graus, 0612 nós. Ainda decola 6254, já. Salvador, azul 409, na posição 2, por favor. 849, 230, Chimitec. Autorização para o táxi, passar o vento. Da 3804, reduza para 2509. 2509, 3804. Papa Serra Bravo, confirme posição. Gente, confirme visual com Serra Índia com Índia, Papa Serra Bravo. Gente, tem frequência livre para pouso. Vai estabilizar o curso do LOC da 28 Lima Kilo Zulu. Gente, Papa Zango Lima Kilo Zulu, completa final do procedimento, chame a Torre Salvador, 98, decimal 95. 98, Lima Kilo Zulu. Boa tarde, Papango Lima, aqui o Zulu. Lima, aqui Zulu. Boa tarde. Aguarde a autorização de pouso. Ajuste a 1-0 no meia. Aguardando, 1-0 no meia de estado, Lima, aqui o Zulu. Azul 2791, confirme velocidade indicada. 230, senhorita. Passarela 2230, reduza sua velocidade indicada para 2309. Edição 2309, 2230, passarela. Voo 2067, voo Motiva. Motiva 2067, obrigado. Controle 8-6254, mantendo a proa, decolar. 6254, contato radar na decolagem, mantenha a proa até 2500 pés, após estar autorizado voar direto da EL, e subida restrita até o nível de voo no 00. Mantenha a proa para 2500, depois voa da EL e restrita uma sequência. Salvador, uma boa tarde, o TAN 3216 com a informação papá para autorização Fortaleza. TAN 3216, boa tarde, para Fortaleza, nível 370 autorizado. Decolagem da 28, curva direita, subida Momo, código Frotis, mantendo o perímetro a 2500 pés. Upper Zulu 19, Bangu, DCT Abuco, DCT Fortaleza. 5425 Transponder, controle 120 do sinal 8, controle. Aprovado para Fortaleza, nível 370, vai decolar na 10 com curva direita na saída Momo, corrigindo, da 28. Permanece a Momo, frotia a transição. Apesulo 19, Bangu, direto a Bucu, direto a Fortaleza. O controle 1208, pode por gentileza repetir o transponder. Transponder 5435. 5435 no transponder, o TAN 3296. 3296, transponder 5425. 5425-3296. Planejamento correto, tentando para posicionamento. Tomará. Sem fio, gestionamento 254, reporte atingindo o nível de voo no 00. Vai formar o 6254. TAN 3804, informa o tráfego na sua posição de 11 horas e 20 milhas. Como o sul é um Airbus 319, passando o nível de voo 075 até o nível em subida ao nível de voo no 00. Desculpa. E mantém a posição antes da Alfa, devido a Embraer aí na Alfa. Tá correto, estou quando liberar aí na Delta. Firmo, então libere na Delta, Lima aqui, Zulu. E chame o Solo 219. Chama o Solo 219, vai liberar na Delta, já tem que fazer. 2230, seguirá tráfego na aproximação, agora nessa posição de 12 horas a 6 milhas e meia, um Alfa Tango 72 com 230 nós de grau de speed de redução. 2230, tem no visual, está reduzindo. NMA 254 após desvios, voe Leda. Aprovo Leda da presente, o 6254. Passarela 2230, reduza para 1909. 1902230. Lima, Kilo, Zulu, confirmando, Observe azul, Kilo, parte 3, do Cristina de Dudu. Me deve, 6274, obrigado. Chanel 6254, sube e mantenha o nível de voo 360. 360, Chanel 6254. 3804, desce e mantenha o nível de voo 050. 050, 3804. Está estabilizado no lock azul 2719. 2719, completa final, chame torre, nono 8, decimal 95. 1895, ó. Passarito 2230, reduza para aproximação, desça para 2000 pés, QNH 1095, autorizado a final do procedimento, chave estabilizado. O tráfego anteriormente informado está agora com 1709 graus. 2000 pés, 1015, reportará 2230. Reduza para 2009. 2009 para 3204. O azul 2719, aguarde autorização de pouso. O ajustando 015. Gente, aguardando sua autorização, 2719. 00, chame Recife para serviço de informação de voo e alerta em 128, decimal 8, alterno 1260. 288, 260, para 2719, livre pouso na 28, vento a 240 graus, 079. Autorizado pouso na 28, azul 279. 60, autorizado. Decolagem da 28. Curva à esquerda, perfil da subida Elefa 1, mantenha a pressa 2500 pés após decolagem. Depois do 17 até o destino. Siga 423, transponder, controle 120.8. 2360, Brasília autorizado. Decola pista 28 com curva esquerda, Elefa 1. Mantenha o eixo até 2500 pés, depois do perfil da saída, o reforço do Zulu 17 até o destino, 5423. Controle 120.8. Boa noite, mensagem correta, espero para o estacionamento. O azul 4089 está aproximando da alta. 4089, transfere agora a torre 1098, na semana 25, bom. 2935. 2513, 95, boa tarde. 60, na final da 28, avistando. Ok, segue a TR à frente. O segundo para o pouso, aguarde pista livre, o ajuste 1015, passaredo 2230. 1015, 2230. Salvador, boa tarde, azul 4089, ponto esquerda 28, pronto. E azul 4089, mantenha a posição, aguarde para decolagem, duas aeronaves na final da 28. Sempre manter a posição aguardando, azul 4089. Já 3804, desce para 4000 pés, altímetro 1005. 1005, descendo para 4000, 1080, perdão, 3804. Autorizado, 6219. 2719 no solo 02, libere à esquerda. Ao livrar, chame o solo 219. esquerda, Liberal 219, azul 27 ou não? Pan 3804, desça para 2000 pés, NH1005, autorizado ao final do procedimento ILS Zulu, fica 28, chame estabilizado. 2000 pés, 1005, livre ILS, ou no caso 28, encontrará estabilizado. Pan 3804. Azul 4089, alinhar e manter a 28 após o pouso do ATR da Passaredo. Após o pouso da ATR da Passaredo, ele mantém a 28, Passaredo 9. Passaredo 2230 no solo 04, libere na eco, chame o solo 219. Libere na eco, solo 219, 2230. Soador, muito boa tarde, Passaredo 2230, libere na eco. 2230, boa tarde. Taxi via Pátio 3, você parte com saída no mesmo? Pátio 3, você táxi roxa, né? 6213. Temos 1253 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alternando Campinas. 6213, táxi via Juliette Alfa, até a ponta de estrada 28, mantendo a minha escuta. Quando pronto, corre 1-1-8 desse 95, a senhora vai ter 1-5 como voo. Ok, para o ponto de estrada 28, 1895 é a torre. O ajuste é 101 no 5 aí. Afirma, 1015. Obrigado. Controle Salvador, uma boa, azul 4089, mantendo o eixo até 2500. Azul 4089, contato radar, se mantenha o nível de voo 340, saída da EL. Está livre de manter o eixo até 2500? Está livre, suba para o nível de voo 340 e voe direto líder. Direto Leda ao 340, azul 409. Estabilizado Campo à Vista, 3804. 3804, passou o JAN, completa final do procedimento, chame pelo Salvador, 98 decimal 95. 1895, obrigado, senhorita, tenha uma boa tarde. Salvador, boa tarde, 3804 da TAN estabilizada em ILS Zulu 28. 3804, ainda não visual com o mesmo, reporta quando baixado e travado. Reporta aí baixado e travado, TAN 3804. Salvador, TAN 3804. 2196, puxe bem, cancelamento, portal 3. Autorizado, 3216, estamos prontos para o táxi. Samará, 3216. 180, devido a formações. 4089, após desvios, vou ler, reporte na prova de liga. Após desvios, vou ler e vai reportar, seu 4089. Doutor Salvador, CNM141, sem informação, papá, boa tarde. CNM141, acione identificação, chegada em pista autorizada, desça para o nível de voo 050, QNH 105. 050, na equipe, 6145. Baixada e travada, 3804. Com 3804, agora sendo estado, livre pouso, cabeceiro 28, correção pista 28, o vento 230 graus, 09 mais. Continue livre pouso no 28, com 7, puxa acionamento no 7. 867, portão 7 autorizado aqui no táxi. Tira mais idade, bom. O azul 4089 está voando mesmo, da presente. Azul 4089. Na Quebec, Torre 1, no noite desse 95 para cruzamento. Solo 1-0, livra a próxima à esquerda, chama solo 1-2-1-1, correção 1-2-1-9, livra via Charlie. Você vai levar na Charlie, 1-2-1-9 com solo, bom dia, boa tarde, senhor. Salvador, boa tarde, 17905, papai, solicitação, lençóis. 17905, para Momo, o ataque, guarda-costa. Como o ataque, escuta, Batão? Para ataque, você está 3206, tem 147 a bordo, 4 horas e 15, autonomia, alternando Salvador. Prazer, 206, táxi via Juliette, Alfa, você espera a Torre 1, noite desse 95, ajuste no 095. Juliette, Alfa, 295, na 32 também. Solo 1-2-1-9. Sou eu, Chaneco, 6213, ponto de espera da 2-2, pronto. Primeira análise. Sou eu, Chaneco, 6213, 2-2-0-4-2-2. 204, boa tarde, mantenha a posição. Vamos lá. O vento 250 graus 079, o Choné 6213. Ok, grande colagem, o Choné 6213. O 4089, chame centro Recife no 25, decimal 1, alterna no 33, decimal 95. Recife 251, alterna 3395, azul 4089, boa. Boa. Ingresso no pai, aeronave da Gol, prosseguindo agora para o ponto de espera, após o táxi, o senhor prossegue para o 08. Após o táxi da Gol, vai para o 508, são 3804. Azul 790, cópia. Copia. Para Lençóis, nível 160, decolagem da 28, curva direita, subida a Momo, Batapi. Conforme rota, mantenha por outra 2500, fez após decolagem. Responda 5440, controle no 17 decimal 8. Autorizada no 160 para Lençóis, decola na 28, curva pela direita, Momo, Batapi. 2500 é a restrição após a decolagem 6. 141, desce para 2000 pés, sem restrições, QNH1015. Autorizado a sinal do procedimento ILS do Zulu, pista 28, chama estabilizado. Restrição para 2000 sem restrições, bem-vindo, boa tarde, entrando no Zulu, meia. Dole, Eno 20, decimal 8. 208, 6295. Gente, a 32 no meia, mantém ponto de espera agora para decolagem. Mantendo ponto de espera, apenas confirmando para fazer a decolagem, deve manter a frota até 2500, correto? Afirma, tá 32 no meia. Tô 3 horas, linha ali mantém a cabeceira 22. Ali mantém 28, enviando pela informação, 32 no meia. E vai voar, 6162 13, sem restrição. Papapá, Mike, Juliette, Romeu, confirme posição. Meia, livre decolagem, pista 28, vento 250 graus, 0 no final. Livre decolagem para 28, atenção 3206. 3296. Decolado Zuno 8, chamo controle, M208. 208 para 3296. Controle Salvador, está 3216, boa tarde. Está 3216, contato radar, subo para o nível 370, saída Momo. 370 na Momo, curvando após 2500. Tower Gol 1867, we are approaching runway 28 and ready to go. Gol 1867, Delta Lady Taxi, Alpha reports in the holding point runway 28. You are cleared to enter the threshold runway 28. Line up and maintain. Runway 67, line up and maintain runway 28. Runway 867, you're cleared to take off runway 128, and the wind is 260 degrees, 06 knots. Runway 867, clear for takeoff runway 28. Controle, a possibilidade de coordenação de Frontier para o TAN 3216? Mais coordenação para o TAN 3216. Grato. Estabilizado, chame a 6141. Chame a 6141. Complete de aproximação, chame a Torre Salvador em 118, decimal 95. 295-641, boa tarde. Boa. Torre Salvador, muito boa tarde, chame a 6141, no posto localizado. Enxame 141, continua a aproximação, guarda autorização de pouso, reporta baixado e travado. QNH 0095. Reporta não, 1867, airborne at 21, call departure control 120.8, go flight. Thank you, sir. Call departure 120.8. 120.8. 20.8, good day. M141, avistado, livre pouso, pista 28. O vento 250 graus, 099. Ele pôs pista 28, baixar a trava, 6141. Portugal 1867, passing 2000. 1867, departure, climb to flight level 360 after 2500 feet, fly heading Alepa intersection. Level 360 after 2500, turn left, direct to Alepa, 867. Chame 6213, cruza nível 150, chame Centro Recife em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 251339, eu chame 6213. baixa, né? Meia 1141, solo 24, viagem para a esquerda, chama solo 1219 e mantém a posição antes da alfa. 219 vai manter a posição antes da alfa. 6144. Solo, chané 6141, a Delta antes da alfa. 6141, taxi de Alfa Juliette com 04. Alfa e Juliette para o 04, 6141.